¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. Pois já estamos de regresso para mais uma edição deste espaço radiofónico que vos traz muita música de dança. E depois de uma festa sexta, nada melhor do que ficar com Friday Night, não é? Pois muito bem, ora nós hoje vamos continuar com as nossas emissões especiais de artistas, neste caso. Mas agora vai ser bem diferente, vamos ter de facto 5 sequências de 5 músicas cada, mas de artistas que não são DJs. Mas que ainda assim vocês conhecem de certeza. Se não, o que dizer, por exemplo, do primeiro intérprete ou do primeiro nome desta noite? Labouche. Pois é, Labouche, nós vamos aqui ouvir 5 musiquinhas. Be My Lover é a primeira. É aquela que vai iniciar a edição de hoje do nosso Friday Night. Vamos ter aqui grandes músicas para conferir então neste princípio de fim de semana. E eu cá estou para dar uma ajudinha, ou para lhe dar uma ajudinha que tenham então um princípio de noite fantástico. E também um fim de semana, sem dúvida, a começar da melhor maneira. Vamos então ficar com grandes músicas dos anos 90. Labouche é a primeira. 5 músicas. Uma delas é Be My Lover. Looking back on all the time we spent together, you ought to know by now. show and some love tonight. I love to love, I love to love you. So much I wanna share and do. Oh, I love to love, I love to love you. I wanna find a way. through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Depois de Dreams, a música de La Bouche, vamos agora ficar com mais algumas, desde caso dos Two Unlimited. Pois é, mais uma grande banda dos anos 90 que fez muita gente abanar o cabecete e fez abanar muitas pistas de dança. Nós hoje vamos recordá-los com 5 temas. Um deles chama-se Triple Dance, é o tema que vai abrir esta sequência. Pelo caminho vamos ter também No Limit. E vamos fechar com uma musiquinha também daquelas, Get Ready for This. Mais uma grande música para ouvir nesta edição de hoje do nosso Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Fellow man. that's a sequel. Open your mind, cause we're talking about the people in the world, all kind of races, different races, different faces. break into half. Crack down fast, I keep my face straight, no need to laugh. I did so right, I did so wrong. I regret these things, but I gotta stay strong. I feel the breath now, don't you know? Gets me, cause falling deep down below. No limits, we'll reach for the sky. No. it loud, cause there's much crowd. Microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I'm proud. You got to know, Be My Baby, diz-vos alguma coisa? Nem mais, nem mais, nem mais. Próxima banda, os Capella, que existiram durante muitos anos. É que nós vamos ouvir aqui 5 musiquinhas dos Capella. Eles foram os embaixadores da Eurodance nos anos 90, quanto mais não seja pelo tema You Got to Let the Music. E é precisamente essa que vamos então ouvir nesta terceira sequência de 5 do nosso Friday Night. Vai mais uma contagemzinha. Podem já continuar com as vizinhas afastadas e, por que não, uma bebida fresquinha para animar a noite, porque está tempo para isso, está bom para isso. Vamos à música então, sequência de 5 para 1 e siga a bolinha! 5, 4, 3, 2, 1. Bye. now. Come on, come on, kick it. Bye. body possessed by a fact. Tell me the way. Estrela, com 5 grandes músicas, mais 5 nesta que é a penúltima sequência de 5 músicas de hoje, do Friday Night, agora com Thalissa. Thalissa, um dos nomes mais fantásticos e extraordinários da Eurodance dos anos 90. Vamos aqui recuperar 5 temas, um deles, o que vai abrir esta sequência, chama-se Burning Up, para ouvir também outros 4 temas, é lá no finalzinho, digo-te como é que se chama. Eu digo-te agora, iPhone Love, é como se faz chamar, ou como se chama, o de música de 5 que vocês estão a ouvir nesta edição do Friday Night, aqui na tua antena web, aqui na vossa antena web, onde há muito ritmo, seja para sábado no Friday Night. Vamos à música então, Thalissa com Burning Up. I'm burning up for you, cause all I wanna do, I'm burning up for you, my loving can't be true, I'm burning up for you, Just tell me what you wanna do. Ooh, ooh, ooh, it's only you and I. here we go! Here we go! We'll be right back. me the vibe, that sexual feeling. Última sequência do Friday Night de hoje, com mais 5 músicas. Eu costumo deixar melhor para o final e hoje não vou abrir exceção. Vamos ficar com mais 5 músicas, talvez do maior nome da Eurodance em todo o mundo, em todo o tempo. A música de Robert Miles, que tem como grandes sucessos Children, que é uma das músicas que vamos ouvir, aliás, é aquela que vai fechar a edição de hoje do Friday Night, mas também uma outra que vai pôr toda a gente a dançar, tenho a certeza. Por isso, especialmente neste caso, arrastem as mesinhas, preparem as perninhas, oxalá que ainda tenham muita força nelas, porque vamos dançar One and One, mais uma das grandes músicas que vai tocar hoje no nosso Friday Night. Eu despeço-me por hoje, volto de hoje a uma semaninha para mais grandes músicas da Eurodance dos anos 90, aí com nomes que não tiveram tanto sucesso, nomes que se extinguiram mais depressa, mas não assim merecem o nosso destaque no nosso Friday Night. Eu despeço-me então por hoje. Boa noite, fiquem bem na companhia da Antena Web. Já a seguida, para quem gosta, a Nächte Zeuge. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. I love you. Thank you. buscar los sonidos mágicos.